Senhor, antes de nós te tocarmos nesta noite, eu te peço que o Senhor nos toque primeiro. Antes de nós te amarmos, a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Antes de nós te servirmos, o Senhor nos serviu primeiro. Bom, Senhor, essa lista é infindável. O Senhor sempre fez as coisas primeiro. Sabe, Deus, nós sabemos agora, porque o Senhor nos ama. Quem ama, sempre dá o primeiro passo, Senhor. E hoje à noite, nós queremos dar de novo o segundo passo, que é nos comprometer em te amar. Alguns já estão compromissados há tempos, outros recente, outros talvez nem o são ainda. Mas queremos dar o segundo passo, porque o primeiro o Senhor já deu. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, e fala conosco. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nós nunca podemos dar o primeiro passo em direção a Deus. Nós só podemos dar o segundo. Você entendeu essa oração que eu fiz? Porque nós não conseguimos tomar iniciativa e nos adiantar à frente do Senhor. Nós sempre vamos reagir ao que Deus faz por nós. E essa reação, sim. Essa reação pode ser, da nossa parte, muito positiva. E tem gente que reage negativamente, dizendo não ao Senhor e dando as costas ao Senhor. Mas que bom que você que veio aqui, é porque não está a fim de dar as costas para Deus, senão não estava aqui, né? Você quer dar esse passo, renovar esse passo de amar a Deus. Vamos abrir a escritura, lá no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos no capítulo 12. Marque bem na sua Bíblia. E nós queremos falar hoje à noite de um resumo de toda a Bíblia, resumida em apenas dois versículos da palavra de Deus. Diz ali no verso 28, 12 e 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe. O escriba perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Eu vou começar dizendo uma frase simples, e se você guardar essa frase para toda a sua vida, você pode ser um dos melhores cristãos. Não há nenhum poder maior neste mundo do que o amor. Não há. Não há nenhum poder maior do que amar a Deus. E uma vez aprendendo a amar a Deus, amar as pessoas, nós podemos ganhar uma discussão. Se você tem uma discussão com alguém, você pode argumentar, você pode vencê-la, se você é uma pessoa boa de discurso. Se você sabe usar as palavras, ou você tem fatos na mão que convence o outro. Pode ser que você convenceu, venceu, e ainda assim não amou o outro. Pode ser que o outro até se dá por vencido, mas não viu em momento algum, naquele nosso discurso, não viu que tinha amor. O amor é o maior poder que existe no mundo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Nós vimos isso na palavra. Nós vimos que Deus amou a nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não queríamos saber nada de Deus. E Deus insistiu em nos amar. Quantas vezes, veja a sua história pessoal, algumas pessoas tentaram se aproximar de vocês para testemunhar, para falar de Jesus, e é possível que alguns de nós rejeitamos várias vezes, e ainda assim Deus insistiu. O amor, ele é insistente em amar. A pessoa que ama, ela está disposta a correr riscos. Amar sempre implica em riscos. Deus, quando nos amou, correu risco. Ele não sabia se eu o amaria ou não, e nem se você o amaria. E grande parte do mundo não o ama. Mas Ele decidiu amar, porque é da natureza de Deus amar. No Antigo Testamento, os judeus tinham 613 leis. Por que que era esse número? Porque era o número de letras que compunha todos os 10 mandamentos, juntos somavam 613 letras. Então eles tinham 613 ordens, alguns mandamentos, algumas ordens internas. E as pessoas cuidavam daquilo minuciosamente. Chegava a ver o absurdo da discussão que eles discutiam se o ovo que a galinha colocasse no sábado poderia se comer ou não. Olha o absurdo, porque afinal, a galinha se esforçou para colocar aquele ovo, então ela trabalhou. Pensem, se isso é coisa de se discutir. Jesus chegou a dizer que os religiosos do seu tempo coavam um mosquito. Quer dizer, eles ficam ali nas mínimas coisas procurando, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E Jesus lhe disse que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Grandes coisas em relação a amar as pessoas não faziam. E aqui vem um homem entendido da lei, um escriba, um homem especialista em conhecer a palavra do Antigo Testamento, e ele pergunta para o Senhor qual é o principal dos mandamentos, e o Senhor reduz toda a Bíblia a 2 mandamentos. E na ordem, na sequência, primeiro, ame a Deus. Você já viu uma pessoa que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento? Quer dizer, com todo o ser dela, ela ama a Deus. Você já viu essa pessoa ser má? Você já viu ela causar problema para os outros? Já viu ela ter um coração amargurado? Você não viu. Porque quem de fato ama a Deus, quem de fato se entrega nessa totalidade, vai saber amar o próximo também, porque afinal, se eu amo a Deus, eu tenho que amar suas criaturas, sou uma delas inclusive. Se eu amo a Deus, tenho que amar os seus filhos, sou um deles. Se eu amo a Deus, eu amo a criação de Deus também. Perceba, tudo começa no amar a Deus. Você viu que a vida cristã começa você tendo que se entregar? Quando foi que você se converteu, não foi assim? Tem que se entregar. Tem que morrer. Morrer para ti mesmo. Se tu ainda queres continuar no comando, se tu ainda quer dizer para Deus, isso eu aceito, isso não aceito, isso eu aceito, isso não aceito, e a palavra de Deus é clara, o Senhor vai dizer então, tu não estás pronto ainda. Enquanto nós queremos governar, governar inclusive Deus, não funciona. não funciona. Às vezes a gente, de repente, lê a Bíblia com alguns olhos assim um tanto seletivos, fazendo uma seleção. Ah, esse versículo é uma promessa de Deus. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ah, esse a gente gosta, chega a assinalar ali, marca em vermelho, marca com a canetinha amarela. E quando Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse versículo a gente não gosta muito de lembrar, porque fala em obediência. Não leia a Bíblia com óculos humanos. Nem com óculos carnais, fazendo uma seleção. Isso aqui é como se isso, esse versículo é palavra de Deus, esse não, esse é, esse não, não. Toda a escritura é inspirada por Deus, diz lá em Timóteo, e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação e para a correção na justiça. Você quer aprender a vontade de Deus? Então vá para a escritura, aprenda a amar a Deus. Diz aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Penso eu que todos nós temos dificuldade de amar a Deus de todo o coração. Penso eu, não sei se você dá amém para a sua própria fraqueza, eu tenho que dar para a minha. Quando nós vimos, quando nos damos de conta, o nosso coração está dividido com alguma coisa, com pessoas, ou com objetos, ou com uma atenção momentânea. Quando vê o seu coração está partido em diversas fatias. E aí de novo nós temos que voltar para o Senhor, me perdoa Senhor, eu estava me esquecendo de Ti. Eu estava te deixando num segundo plano, Senhor, volta. Por isso que diz aqui, todo o seu coração, toda a sua alma, os seus sentimentos, a tua razão, a tua inteligência, as tuas forças físicas. Eu não vi ainda, mas acho que vou fazer. Talvez seja eu o primeiro no mundo. Se você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida ou um esporte qualquer que você faça, para manter a sua saúde, manter o seu corpo, quem sabe um dia dizer, Deus, hoje eu vou fazer uma caminhada para o Senhor. Porque geralmente a gente vai fazer uma caminhada para a minha saúde. É ou não é? Você ama a si mesmo, você ama o seu corpo. Amém, está certo. Mas amar a Deus com toda a tua força é colocar o teu corpo na obra de Deus. O teu corpo para honrar a Deus. Às vezes eu já vi pessoas dizerem assim, ah, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não, quando nós nos convertemos, nosso corpo não é nosso. A palavra de Deus diz que o nosso corpo pertence a Deus, e até Deus, pelo Espírito dele, habita dentro de nós. Então nós não podemos fazer, não podemos beber qualquer coisa, não podemos comer qualquer coisa, porque estaríamos destruindo algo que nem nosso é, que é do Senhor. Amar a Deus com o teu espírito, com o teu entendimento, a tua parte espiritual. Ah, quando a gente vê esse versículo simples, pequeno da Bíblia, mas se nós conseguíssemos aplicá-lo diariamente, sem pequenos desvios e deslizes, ah, nós seríamos crentes poderosos, crentes fervorosos. Amar a Deus de todo entendimento, força, alma. Sabe o que Jesus queria dizer com essa palavra? Só dá para ser crente se você se atira de cabeça. Se você se atira com todo o seu ser. Não dá para ser crente de outra maneira, porque afinal Deus que ensinou assim, não foi? Quando Ele decidiu nos amar, Ele se atirou de cabeça. Não segurou nada para Ele. Ele deve ter dito, filho, vai lá no mundo agora e resgata o mundo, paga pelos pecados do mundo, porque não há ninguém capaz de pagar isso. E aí o Senhor deu como seria a trajetória do filho dele aqui no mundo. E Jesus um dia disse, quando estava no auge da angústia, no auge da perseguição, Ele disse assim: Pai, foi precisamente para esta hora que eu vim. Está duro, Pai, está difícil. O Senhor suando sangue lá no jardim. Demônios, o inferno todo em volta de Jesus. O Senhor chegou a dizer: é chegada a hora das trevas naquela quinta noite. As trevas estavam como que liberadas para atacar. Mas ele disse: Pai, foi para essa hora que eu vim. Quando a gente ama, a gente sofre pelos outros. A gente se entrega pelos outros. Quantas vezes, de repente, alguém tinha vontade de dizer: ah, dá vontade de largar tudo. Eu sei, muitas vezes isso é só um desabafo. Não é um fato que queira fazer mesmo. É um desabafo. Dá vontade de chutar tudo para o ar e sumir. Mas quem ama, ainda que numa pressão de alma, ainda com dores, diz: eu vou caminhar mais um trajeto, e mais outro, e mais outro. Porque aprendemos isso com o Senhor Deus. Quando nós amamos, irmãos, o amor que gera a vida começa primeiro morrendo. Começa nesse sentido de abrir mão, de entrega, rendição. E aí o Senhor está dizendo: só dá para andar com o Senhor. Tudo que está escrito na Bíblia, se você praticar nesse verso, está resolvida a sua vida cristã, o seu andar com Deus. Mas eu sei que nós, e quando falo de nós, é nós mesmos, estou incluso. Nós muito facilmente dispersamos. Quanta coisa começa a te chamar a atenção. De repente você está decidido levantar cedo e ler a sua Bíblia e orar. Ou no final da noite tem um espaço que você faz isso. E entra outra coisa na frente. E entra outra e de repente você viu uma notícia na televisão que te interessou, te chamou a atenção. O teu time na quarta de noite fez um gol. Se leva o gol, você não vai nem olhar a TV, eu sei, você vai orar. E ainda vai orar: Deus, reverte esse quadro, Deus. A gente chega a orar por time. Mas tem tanta gente precisando da nossa oração. Por isso, o amor também tem que se manter focado. Você decidiu que vai lá te ajoelhar aos pés do Senhor. Você decidiu que vai tirar um tempo a sós com Deus. Não deixa nada tirar você do foco. Você decidiu que vai jejuar um dia desses, não deixa nada te tirar do foco. Você decidiu que um dia vai se retirar, passar um dia a sós num lugar, ou uma semana, ou quem sabe alguns poderiam fazer isso um mês inteiro, não deixa nada tirar o teu foco. O Senhor Jesus, entre outras coisas, sempre foi um homem muito determinado e muito focado. Ele dizia para os discípulos: vamos orar, vamos lá para a montanha orar uns dias. E eles iam. Vamos jejuar uns dias. E eles jejuavam. Mais ele do que eles. Mas ele fazia isso porque amava a Deus. Vamos sofrer perseguições. Vamos, porque ele amava a Deus. Então o amor tem toda essa dimensão. E o que eu começo a falar: você quer ter uma espiritualidade forte, vai ter que te render. Porque amar é abrir mão dos seus interesses próprios, pessoais, em favor daquela pessoa, ou no caso, de Deus a quem você mais ama. Ah, amar custa, não custa dinheiro, custa sacrifício. Custa essa rendição. Amar implica em se entregar. Quando dois jovens se amam e vão casar, vocês sabem, provavelmente os dois perdem. Ele ao sair da sua casa e ela sair da casa paterna e materna. Provavelmente que ambos tinham uma vida mais confortável, mas porque se amam, vão abrir mão da casa dos pais e vão fazer a sua morada. começando com muito menos que já tinham em casa. O amor tem perdas. Claro que tem ganhos infinitos. Mas quem não quer perder nada, nunca ganha nada. E quem quer ganhar tudo, acaba perdendo tudo. Quer ver no casamento como é que se perde? Vai morar na casa do sogro e da sogra. Vai perder tudo. Quer ganhar, não quer gastar 300, 400, 500 de aluguel? Vai perder tudo. Porque a Bíblia diz que tem que sair da casa dos pais. Entende? É uma coisa simples. Às vezes as pessoas querem ganhar tempo na estrada e vão cortando todo mundo, de repente batem, perderam tudo. Alguns chegam a perder a vida. Alguns em querer tirar vantagens, as vantagens da vida toda aí. Fazem falcatruas, negociatas. Perdem tudo. Quem ama, vai se entregar a Deus. E nas mãos de Deus, sabe que é o melhor lugar para estar. Não tem como começar vida cristã e continuar vida cristã, se não houver essa intensidade que você entrega coração, alma, entendimento e força. É como que um casamento nosso com Deus. O Antigo Testamento usava bastante essa linguagem, que Israel era a esposa de Deus. E no Novo Testamento qual é a linguagem? Que a igreja é a noiva de Cristo. A linguagem vem por toda a Bíblia. E quando se ama, não se mede esforço. De repente, alguns estão com amor meio adormecido, depois de 20, 30, 40 anos de casados. E outros estão aí a milhão, não adormeceu nada, graças a Deus. Mas se alguém tiver com anos já de casamento e a rotina tá apagando o brilho. Lembra quando você era noivo? Não media esforço nenhum. Nada era ruim. Parece que a gente até nem enxergava os defeitos um do outro. O amor não nos deixa cegos. Não nos deixa cegos. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que o amor cobre multidão de pecados. A outra pessoa até errou contra nós. É tudo bem, meu amor. Vamos lá, bola para frente. É ou não é? A gente conserta fácil quando ama. Não fica guardando nada quando ama. Sabe por quê? Porque tem uma entrega total. O que você fez para sua noiva, para o seu noivo, o que você faz para o seu esposo, para sua esposa, falando agora de casais, você mãe, o que você entrega assim pelos seus filhos, assim, claro, com mais intensidade, ainda em favor de Deus. Com maior radicalidade, com maior profundidade, faz pelo Senhor. Eu nunca vi ninguém que decidiu amar a Deus perder, no sentido de ser infeliz. Nunca vi ninguém. Nunca vi ninguém desamparado porque amou a Deus. E você pode procurar. Agora, já vi e tenho visto e infelizmente verei muitos que escolheram amar a Deus e amar o mundo. Deus diz na palavra dele que não dá para fazer isso. Chega a dizer assim o versículo lá em 1 João, infiéis. Quem é infiel? É uma pessoa que comete adultério, não é? Não é a linguagem da infidelidade? Começa assim lá em 1 João. Infiéis, não sabeis que amizade com o mundo se torna em inimizade com Deus? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas do mundo passam, seus desejos passam, tudo passa. Então eu prefiro estar classificado naqueles que Deus vai dizer fiéis. Vocês escolheram me amar, ainda que pagando um preço, escolheram me amar, porque Deus a nos amar também pagou. Deus só nos pede para amar na medida que Ele nos amou. Ele não pede mais. Mas a medida dEle é alta. É alta. O seu amor por Deus chega ao ponto de dar a sua vida, se necessário fosse? Responde se quiser. Pastor, que absurdo é esse? Como começou o cristianismo? Não foi um homem se doando por nós? De maneira humilhante, vergonhosa, sem nada ter feito, diríamos injustamente. Não foi um homem que ficou abandonado por todo mundo, praticamente por todos os amigos? Não começou a nossa vida com Deus, não começa com um crucificado, com um rejeitado, desprezado? Nossa vida com Deus começou com um homem que morreu por ti. Morreu por mim, podemos dizer que começou com o homem Deus. O homem Deus, que não se poupou a si próprio, porque te ama. Por isso que eu digo, você pode dar alguma coisa para Deus? Tem gente nas igrejas pedindo dinheiro, pedindo carro, pedindo a sua casa. Eu não vou te pedir isso. Isso é tão pouco, você dá a sua casa. Pastor, a minha casa é todo o meu sonho. Eu tenho uma casa, muitos irmãos sabem onde eu moro. Ainda, se eu não me engano, foi ontem ou hoje, eu estava sozinho lá no escritório orando. E eu disse a Deus, obrigado Senhor, o Senhor me deu essa casa. Mas a minha vida não é esta casa. Se Deus me pedir, de alguma forma, o meu amor por Ele tem que ser maior que um amontoado organizado de tijolos. Tem que ser maior. Jamais alguém vai dar a vida se não se anima a dar um objeto. Mas eu não peço casa, não peço carro, porque isso é tão pequeno. Sabe por que Deus não pede isso? Deus pede a sua vida. Se você não está disposto a pôr a sua vida no reino de Deus, Jesus disse, não serve para ser discípulo dEle. Na hora que a coisa apertar, aí se descobre se a gente tinha amor ou tinha interesse. Imagina igual um casal, se um adoece mortalmente ou fica de cama por anos e anos até morrer, e de repente um dos dois diz, eu vou arrumar outra. Então não era um amor, não era um amor inquebrável, era um amor quebrável. Podíamos dizer um amor que era amor enquanto tinha algum tipo de benefício. Mas quando a gente ama, a gente entra num casamento, é para a vida toda. Assim como entramos na vida com Deus, é para a vida toda. Não é, ah, Deus, enquanto o Senhor está me dando alguma bênção, eu estou aqui. O Senhor fechou a torneira, eu estou fora. Não. Nós não queremos, e a palavra de Deus não quer formar pessoas que só querem aquela fé infantil, de criança, no pior sentido possível, que a criança quer tudo para si, para mim, me dá. Eu quero que nós cheguemos num nível de fé, que possamos dizer para os outros, o que eu posso te dar? Deus, o que eu posso dar? Para o Senhor não posso dar nada, porque o Senhor não precisa de nada, mas o que eu posso dar para a tua obra, Senhor? Outro dia eu visitei um homem, me parece rico, não conheço ele tanto, foi o segundo contato que eu tive com ele. Mas pelas coisas que a gente observava assim, não era de poucas propriedades. E aquele homem me tratou muito bem, me hospedou, me deu comidas ótimas. me levou num grande escritório, que ele é o dono, para orar por todos os funcionários. E eu perguntei para aquele homem, o que que eu posso te dar? Penso eu que do patrimônio dele comparável ao meu, mas eu não estava falando de patrimônio. Eu estava na condição de dar algo. E é isso que estava no meu coração, o que é que eu posso te dar? E eu tinha algo a dar a ele e aos funcionários dele, e dei. Esse é o espírito do crente. O que eu posso te dar? Geralmente as pessoas se aproximam aí no mundo. E às vezes a gente traz essa ideia mundana para dentro da igreja. O que eu posso receber? Que proveito terei nisso, naquilo, naquilo outro? Sabe como Deus pensa? O que eu posso oferecer? Esse é o pensamento. Tem que mudar tudo aqui dentro, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui, porque também amar a Deus de toda força. O que você pode dar? E aqui diz uma palavra muito interessante, o segundo. Quando você ama a Deus, você necessariamente vai amar as pessoas. Não existe aquela, eu sou crente, eu tenho a minha fé particular. A nossa fé começa particular, mas ela tem que ir a público. Não tem como você guardar lá dentro. Já houve uma fase na história do cristianismo que homens e mulheres se retiravam para morar nos desertos. Lá pelo ano 300, pelo ano 400, teve grandes homens de Deus. Mas se isolaram do mundo. E sabe o que, que Jesus disse para nós? Semos luz no mundo. Se cada um de nós aqui é uma lâmpada de Deus, tá bom, estamos aqui agora à noite juntos, mas ao sair daqui vamos para o mundo iluminar, porque tem tanta gente nas trevas lá fora. É bom estar aqui, luz com luz. Às vezes as pessoas me dizem, pastor, lá no meu serviço, só eu sou cristão. Sabe o que, é que eu digo para ela? Que benção, meu irmão. Ela estava louca que eu dissesse, sai de lá, procure um lugar cheio de crente para trabalhar. E eu digo, é lá que Deus te botou. É bom estar no meio dos irmãos, eu amo estar no meio dos irmãos. Mas nós só temos que estar um período e vamos para o mundo. Nos fortalecemos e vamos ao mundo. E vamos iluminar. O mundo aí está precisando de nós, não está? Se você morrer hoje, vai fazer falta no mundo ou não? Você crente, o mundo não conhece a Deus, se você morrer, faria falta? Se você me dizer, pastor, se Deus me levar, o mundo não perde nada. Aí está ruim, né? Aí está ruim. Mas se você disser, se Deus me levar, o céu ganha, mas o mundo perde. Deus vai ter que repor essa peça. E Ele sabe como repor. Para formar um crente maduro leva muitos anos. Deus ali trabalhando com a gente, trabalhando, dobrando a gente. Quebrando a gente às vezes. Deus leva anos, por causa de quê? Por causa da nossa dureza de coração. Porque demoramos a entender algumas coisas do Senhor. E quando entendemos, às vezes ainda demoramos a praticar. Anos para formar um cristão. Por isso o dia que alguns crentes morrem, dá para dizer no enterro deles, para os seus familiares, o mundo perdeu. Mas não perdeu uma vela. O mundo perdeu um holofote. Uma vela seria um cristão ali, iluminando pouco. Mas quando você é um daqueles homens, daquelas mulheres que amam a Deus, colocam Deus acima de tudo. Quando nós amamos a nossa esposa, ela não está acima de todas as mulheres do mundo? Sim. Quando amamos o esposo, ele está acima de todos os homens do mundo. Quando amamos a Deus, está acima de todos os falsos deuses desse mundo. Quando amamos a Deus, as pessoas serão beneficiadas com isso. Não existe aquela espiritualidade do deserto. Espiritualidade que você até pode ter lá no seu quarto íntimo. Porque Jesus diz para orar no quarto também. Mas essa espiritualidade vai ter que sair do quarto. De que forma? Em forma de boas obras. Em forma de levando Jesus para as pessoas. Levando o bem para as pessoas. Se for nesse frio, levando roupas. Levando sapatos. Levando coisas materiais para as pessoas. Não tem como amar a Deus e não amar seus filhos. Nisso se resume toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Para ser um crente bom, você tem que se atirar de cabeça em Deus e cuidar dos outros da mesma maneira que você cuida de si próprio. O nível é alto, meus irmãos. O nível para ser cristão é um nível alto. Deus é um Deus de perfeição, Deus é um Deus de grandes coisas. Não iria pedir para nós poucas coisas. Tem religiões que pedem até bichos. Não tem? Nosso Deus não pede bichos. Nosso Deus pede vidas humanas. Então lá na tua igreja matam gente. Não, elas morrem sozinhas. Porque começamos a vida com Deus quando morremos para nós mesmos. Aí começa. Quando tu morre para os teus egoísmos. E esse negócio é maldito, né? Sempre quer ressuscitar esse tal de egoísmo. Quando você morre, na verdade está começando a vida. Jesus disse lá em João capítulo 12. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz fruto. Aqui está o segredo. Morrer. E o apóstolo Paulo disse que nós somos entregues à morte todos os dias. Não queira vencer a sua moda e a sua força. Deus vai te ajudar, tu vai ver. Fique com Ele. Mostre que a sua devoção, a sua piedade a Deus, vamos dizer, a tua religiosidade, no melhor sentido da palavra, ela tem reflexo nas atitudes humanas. Às vezes me dá vergonha, hoje está muito popular, nos automóveis tem um peixinho, tem um dizer cristão, me dá vergonha ver uns irmãos furando fila. Uma fila aí de 10 quilômetros, tem um espertinho com um peixinho atrás do carro. Passando todo mundo. Isso é pecado, você sabia? Por favor, se alguém faz isso, pelo menos arranque o peixinho de lá. Porque o pessoal sabe que é um símbolo cristão. Faz favor, se você não quer seguir bem a Deus, tire o símbolo. Jesus te ama, furou toda a fila de 10 quilômetros. Ah, é? Jesus pode me amar, mas tu não. Irmãos, isso é vida cristã prática. É ou não é? Tem um irmãozinho da igreja que você percebeu que pode ajudar. Não, mas eu não vou ajudar. Te freia, te tranca dentro de ti mesmo. Tem um jovem que às vezes não tem recurso e você pode pagar um ano de estudo para ele. Pague. Deus te deu. Eu penso assim, irmãos, já disse e vou dizer de novo. Tudo que Deus põe na tua mão não é só para ti. É para abençoar outros. Um tempo atrás um irmão me procurou e disse, pastor, eu quero pagar para 2 jovens curso de inglês. Me escolhe 2 jovens pobres da igreja, que não tem como pagar um curso de inglês. Eu quero pagar para eles. Pô, que bênção, hein? Ninguém pediu para esse irmão, irmão, paga um cursinho aí para alguns jovens. Não, Espírito Santo botou no coração dele, abençoa alguém. E não é irmão rico não, viu? É irmão ali que está remando no dia a dia. Porque às vezes, o dia que eu estiver bem abastado, eu vou pensar. Irmão, se você não é generoso no pouco, nunca será no muito. A mesma coisa é um jovem que tem uma namorada, uma noiva e é infiel. E ela diz, não, depois que eu casar eu vou ser fiel. Mentira, não vai ser fiel, não casa. Se tem alguém aqui com um jovem infiel, pula fora. Isso aí é um pepino na tua vida. Sai fora logo. Vai te incomodar a vida inteira. Se não é fiel de solteiro, não vai ser de casado. Se não é generoso quando você até tem poucos recursos, não vai ser generoso quando tem muito. Não vai. Porque o problema não é a quantidade de coisas que tu tem no bolso. O problema está aqui. Não, é mais em cima. Geralmente o pessoal diz, o problema é mais embaixo. Não, aqui o problema é mais em cima. Não é no bolso, é aqui. Nós estamos precisando nesse mundo crentes de verdade. Eu estou cansado de olhar na televisão uma pregação que nem cristã não sei se é. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não tenho visto muita coisa sendo falado da Bíblia mesmo. Ensinando as pessoas a seguir Jesus. Não tenho visto muito. Um e outro sim, mas não muito. Mas uma coisa eu me comprometo com vocês, que vocês sempre vão ouvir aqui nessa igreja e nesse púlpito, pelo menos enquanto eu viver. Mas eu acho que os outros que vêm atrás estão aprendendo. Sempre vai ser pregada a palavra de Deus. A verdade de Deus e a Bíblia toda. Não só um item da palavra de Deus. Vocês já viram quando fazem caricatura das pessoas? Eu nunca pedi para alguém me desenhar uma hora dessa, eu vou pagar para uma pessoa. Às vezes tem aí num lugar o pessoal fazendo caricatura, né? 10 pila. Mas nunca me interessei também, não sei o que o artista vai destacar em mim. Porque o artista sempre destaca um aspecto em ti, né? Então eu acho que eu estou com medo da minha própria foto. Como é que eles vão fazer isso? Mas eles vão destacar algo, e uma caricatura é um algo bem exagerado. Pode ser às vezes um rostinho pequeno e um narigão. Que não é o meu caso, tá? É isso, quem vai decidir é o artista, não sou eu. É. Mas tem muita gente, o que estão fazendo? É uma caricatura do evangelho. Estão exagerando um aspecto, ainda que aquele aspecto é verdade. Mas um rosto não é uma caricatura. Um rosto é um todo harmônico. Todas as partes desenhadas proporcionais. Uma caricatura é uma coisa desproporcional. Amar a Deus é pedir para o Senhor forma a imagem de Cristo toda em mim. Forma a imagem de Cristo. Quem ama a Deus, vai amar as pessoas. Isso é o evangelho, é simples, né? O evangelho é tão simples. Não tem complicação, não. Se nós pusermos limites em nós amarmos a Deus, automaticamente vamos pôr limites para amar as pessoas. Não existe na Bíblia nenhuma forma de amor isolada, nem no céu. Quando diz que Deus amou o mundo, como é que nós iríamos saber que existe um Deus em algum lugar desse universo que nos ama? Como é que nós íamos saber disso se nunca tivesse se tornado realidade? Ia ser difícil acreditar, né? Mas Deus diz, eu amo e vou provar que amo. E aí veio o filho dele. Se você diz que ama a Deus, isso vai ter que aparecer na sua forma de vida, em relação ao próprio Deus e em relação às pessoas. Amar é um negócio que dá certo. Guerras separam pessoas, ainda que tenha vencedor, mas não funciona. Discussões separam pessoas. Só o amor subsiste e sobrevive. Só. Lá no Antigo Testamento, as pessoas estavam sempre fazendo o culto para Deus. E aqui nessa parte que nós lemos aí no capítulo 12, o versículo 33. Você pode olhar rapidamente comigo? Diz ali que amar a Deus de todo o coração, entendimento, de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, excede e vai muito além de todos os holocaustos e sacrifícios. A vida, como eles mostravam que amavam a Deus nos dias de Jesus ainda, era oferecendo sacrifícios. Era uma forma de mostrar a Deus, eu te amo, fazendo ofertas e ofertas e ofertas. Aqui diz que o amor é a maior oferta. Quando estou dizendo de amor, não é uma coisa assim sentimental, meio lunática. Amor é pé no chão. Vai muito além de sacrifícios. Às vezes as pessoas pensam, não, eu dando oferta lá na igreja, está tudo bem. Não está nada. Primeiro o teu coração, depois, aí sim, o que Deus ensina sobre oferta. Mas o que Deus quer é começar pelo principal. Porque quem dá o principal, que é a sua vida, quando você dá o principal, dá as coisas menores, é fácil. Mas se você só sabe dar as menores, quando tem que dar a maior, nunca dará. Nunca dará. Ah, que Deus nos ajude a amar Ele. Sempre, diariamente, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Põe tudo, tudo a serviço de Deus. Tudo. E quando Deus te pedir algo externo, não haverá problema. Porque você já deu o interno. Você vai ver como é mais fácil. É o mais fácil. Num casamento, quando dois jovens, na noite que casam, se entregam o corpo um ao outro. Sabe por que que é fácil? Porque eles já se entregaram por dentro. Já entregaram, podemos dizer assim, a alma um para o outro. É fácil entregar o corpo. Quando nós já entregamos nossa alma a Deus, se tiver que entregar o corpo não é difícil. Mas se nunca entregou a alma, jamais vai entregar o corpo. Entenderam, irmãos? Ame a Deus, vale a pena. E ame as pessoas. Mostre a sua vida espiritual no dia a dia. Claro que nós temos que pedir, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu sei que eu estou falando para pessoas frágeis. E aqui na frente também tem um frágil. Não existe super-homem, vocês sabiam? Não existe super-mulher. Sabe quem é grande no reino de Deus? Quem sabe se portar como pequeno. Jesus disse, se não vos tornardes como crianças, não crianças, é como crianças, não podereis entrar no reino de Deus. Deus, me dá a tua mão, Deus, eu sou como criança. Me dá a tua proteção, me encoraja, Deus. Uma criança precisa ser encorajada. Vocês não fazem isso com os filhos em casa? Pode ir lá no quartinho, não tem problema. Mas a luz está apagada. Pode ir, o pai vai junto contigo, até lá perto. Nem que tu não entra bem, tu fica próximo. Agora liga a luz. E a criança vai se encorajando. Só não vai fazer, né? A criança está indo lá perto ligar a luz. Ah! Ah, nunca mais a criança vai entrar no quarto escuro. Deus não dá susto, viu? E eu te peço, papai, nunca dê um susto desse nos seus filhos. Pode nunca mais curar ele, viu? Pode nunca mais curar ele. Porque se ele desconfia de ti, vai desconfiar de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado, Senhor. E eu te pergunto rapidamente: a tua vida está entregue para Deus? É você e Deus, isso eu não posso responder por você. A tua vida está entregue para Deus? Se estiver, você vai ver, é muito mais fácil andar. Tá? É vida. Eu não te pedi nem um centavo, e nem vou pedir. Para que pedir dinheiro? Eu quero vidas. Deus quer vidas. Eu quero pedir algo, a coisa mais preciosa que tu tem, porque é o que Deus pede. E se você nunca deu a tua vida para Ele, você pode dizer: Deus, hoje de noite eu entendi o Evangelho. Eu entrego a minha vida para Ti. Eu quero Te amar de todo o meu coração, com meus sentimentos, com as minhas forças, com a minha inteligência, com os meus bens. E Deus, esse amor que eu aprendi com o Senhor, eu quero estender para quem passa pelo meu caminho. Fale com Deus um pouquinho. Eu te convido, fale com Deus o que Ele falou contigo, através da sua palavra. Fale com Ele. Até onde você está disposto a ir com o Senhor? O teu amor por Ele, o teu envolvimento com Ele, é visível? Não dá para andar em dois caminhos. Não dá para servir a Deus e a esse mundo. Não dá. São duas formas muito diferentes de vida. Mas o mundo precisa de homens e de mulheres que sejam uma lâmpada de Deus no meio de tantas trevas. Pai amado, eu te agradeço por esta noite. E essa noite é tão linda, Senhor, porque nós ouvimos coisas celestiais. Senhor Deus, eu quero pedir, fortalece essa igreja e todas as igrejas que te amam, Senhor, no mundo inteiro. Fortalece crentes, ainda que começando a vida cristã, ainda que pequeninos, são fiéis a Ti. Fortalece-os, ó Deus. Pai querido, nós podemos até te chamar de papai. Tem misericórdia de nós quando tantas vezes temos repartido nosso coração, uma parte para o Senhor, uma parte para nós mesmos, uma parte às vezes lá para o mundo. Não, nós vimos que o Senhor quer tudo. O Senhor é um Deus exigente, um Deus absoluto, que não quer nos repartir com ninguém outro, porque aí está a bênção quando nós nos rendemos. Obrigado, Pai. Levanta quem tenha caído, perdoa quem possa ter pecado, Deus. Fortalece quem está fraco, porque o Senhor não é o Deus da desgraça, é o Deus da graça. O Senhor não é o Deus da maldição, o Senhor é o Deus da bênção. Fortalece, Deus, todos os irmãos e irmãs que vieram aqui para caminharem bem unido a Ti, nada os tirando a atenção e o foco. Ajuda-nos, ó Deus, para esta igreja, não por causa da sigla, mas por causa do Teu reino, ser conhecida no mundo inteiro como uma igreja que Te ama acima de tudo e de todos, e ama as pessoas. Obrigado, Senhor. Se alguém ainda nunca se entregou para Jesus, entrega a tua vida para o Senhor agora. Simplesmente, Deus, eu não fujo mais. Eu não vou desviar mais o caminho do Senhor. Eu me entrego. Eu não luto contra mais o Senhor. Eu me rendo. Pai Celestial, obrigado pelo Evangelho, que é um dom gratuito do Senhor para nós. Obrigado. Não tem nada mais poderoso que o amor. O amor de Jesus conquistou nosso coração. Guerras não conquistam, pressões não conquistam, mas o amor conquista. Obrigado, Senhor. E nos ajuda a amar. No nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Amém. Bom, você fez uma oração que pode te dar muito trabalho. Aí Deus às vezes manda uns problemão para você amar. Então você pediu, né? Vamos lá, é a escola de Deus, é a escola. Não reclame quando vem o teste. Só peça graça para ser aprovado. É isso aí, irmãos. Peça sabedoria para não desviar do caminho do teste também. Vamos louvar o Senhor? Vai para casa. Descansa em paz. Não é para morrer, tá? Entendeu? Descansa em paz é para viver. É para viver. Durma em paz, então vamos dizer melhor assim. Durma em paz. Amanhã, olha aqui, ó, vamos ser 300 pessoas espalhadas na cidade. 300 lâmpadas de Deus ligadas. Ligada em toda energia divina, celestial, né? Mostre o amor que está dentro do teu coração, ou que você fortaleceu nessa noite, mostre. Talvez já até hoje à noite, se você chega a ter contato com outras pessoas, e mesmo dentro da sua casa.